Torre, papapá, Juliette, Hotel Romeu, passando casa, visual com a 97. Hotel, papapá, Juliette, Hotel Romeu, continue a aproximação da 97. Prato, continua com a 97. 895, só pouso. 5 Gol, 1962, obrigado pela busca. O meu programa espera na vertical da Inimar, tem conhecimento? Ciente. Se necessário, eu reduzo para não fazer espera. Eu prefiro. Ciente, porém, não há, mesmo reduzindo, vai empatar com o contrato. A ciente é que a aeronave ficou em cima, né? Vou programar. Torre Salvador, bom dia, Gol 1962, MF da 110. Gol 1962, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ciente, aguardando autorização, Gol 1962. Juliette, Hotel Romeu, 360 pela esquerda, aguardando reinterceptar o sinal da 17. Está na vertical da Enrimar, Juliette, Hotel Romeu, ciente, curso pela esquerda. Decolagem, Torre 1, 18, decimal 95, ajuste na 020, Mogu. Ajuste na 020. Tan 3604, solo 05, direito no 21, no décima 1. 21, obrigado. Pediante das fotos. Só Salvador, boa 3604, tá sendo liberado. Tan 3604, taxi via Alfa, Juliette, portão 11. Opa, Juliette, 1-3-6-0-4. Zona 360 na vertical da IMAR. Autorizado pouso, pistão 0, venta 180 graus, 1-1, mais o ajuste do altímetro, 1-0-2-0. Gente, ele vê pouso, pistão 0, gol 962. Juliette, Hotel Romeu, autorizado sinal da 1-7. Interceptando, Romeu Bravo. Yankee Romeo Delta, direcionar, chame o táxi. Terça via para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-9, está autorizado ILS, S-Way, pistão no 0, reporte estabilizado. Terça via para 2.000 pés, ajustado no 0-1-9, motores autorizados, S-Way, reporte estabilizado, sou 4.7. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, autorizado pouso, pistão 97, o vento é 180 graus, 119, o ajuste do altímetro 020. Gente, Juliette, Hotel Romeu, após o pouso, solicita backtrack, táxi até a bata. Autorizado. Prato. Pistão 790, alinhar e manter pistão 90. Alinhar e manter, agora 790, vou usar. Gol 962, direito no 211, solo 07. É, direito 211, gol 962. Solo Salvador, boa tarde, gol 962, ligando na Delta. Gol 1962, tá aqui se via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, gol 962. Gol 1790, o vento é 190 graus e 109, o ajuste no 019, livre decolagem da 90. Livre decolagem, gol 790, 29. 1790, decolado 09, controle 1208. 208, vou pegar o dado. Romeu, Golf Kilo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 35. Cuca para o nível 370. Cuca, 370, vou 790. TAM 3859, corrija, TAM 3895, chame o centro Recife na frequência 1251, no secundário 1-3325. Recife 251, antena 3325, TAM 3895, obrigado, boa tarde. Boné 6356, dessa via para 2000 pés, ajuste 10 no 9, está autorizado em LS Sector Repetição 10, reporte estabilizado. Ei, 10 via, 2000 pés, 19, conta de estabilizado X-Ray 6356. Jupa, via perto Luna 7. 5123, transponder, controle 120 do Cima 8. Responder. 5123. 350 aprovado, mantém ó. E a Upper Zulu 17, decola pressão 0, curva esquerda na Puca, Jamo Caju. Controle 1208 e aciona 5123, vou no 864. 864 é correto, professora, pushback acionamento. Não, Maria. Mantenha o ponto esperado da papai, aqui é o meu Delta. Autorizou o carro do lado na área gramada já, senhor? Afirmo. O meu Delta, decola da interseção ou vai usar toda a extensão da pista? Condição de manter a separação do tráfego veicular à frente, também visual? Frente, autorizado, veicularidade da Tucumã 7 com Pro Norte, mantendo a separação visual com a aeronave veicular à frente. O vento é 170 graus no 2 nós e o ajuste é 80 no 0 no Tango Romeu, Golf Kilo, decolado ao 11, controle 1208. Yankee Romeo Delta, já fora do solo, senhor. Acidente visual fora do solo aos 1-2, Pro Norte. No controle, 120 decimal 80. Senhor, tá, autoriza ficar na sua frequência, visto que vou ficar no máximo a 3 milhas aqui, senhor, fazendo sobrevoo. Afirmativo. Na terceira milha da final da 1-7, confirma. Na terceira milha, até a terceira milha, mas pelo setor mais norte um pouco, senhor. Aqui pra, tô pegando a direita. Gente, após ultrapassar o través do hangar da RMAR, transfere controle no 208. Após a RMAR então, transfere, senhor. Obrigado. Estabilizado, azul 4076. Azul 4076, complexo final, chame torre 1895. Torre 1895, azul 4076. Sim. Ok, sem interferir com esse, senhor. Sua escuta permanece. 7. Solo Salvador, boa tarde. Oxenê 62, solo 3. Oxenê 62, solo 3, boa tarde. Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Irumi, via Pernambuco 857 até Morro. 5106, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado, O Galeão no nível 360, decola do 90, curva direita na saída da El Leda Irume via Upper November 87 até Moussu. Transponder 5106, controle 1208, Oxanã 62, turno 3. Oxanã 62, turno 3, correto, transfere para o estiver questionamento. Chamará, muito obrigado. Vou sobre a linha de estado do Copo Nacional. Sente, doutor Rafa, 4076. Questionamento, vou no 864, no 05. 05, eu quero chamar o táxi, vou no 864. Eu sigo e chamo o táxi, 864. Papa Romeu, Juliette, Bravo, Sierra, sem identificação. Da presente, vou na proa de ITAP, cancelada a restrição de velocidade até a posição ITAP, desça para o nível 050, ajuste 1019. O meu gol, fique bem que assim que possível informe seu estimado de pouso. Papatango, Romeu, Golf, Quebec. Sim, Matheus, e camarada aí mais um minuto, aqui é o Romeu, Golf, Quebec. Mostrando Fortaleza no 850, terminal 1830, Romeu, Golf, Quebec. Seu Golf Quebec, tem como cotejar novamente? O controle não copiou. Afirmativo, Pouso em Fortaleza, 1850. E o terminal 1830, Romeu, Golf, Quebec. Gente, Romeu, Golf, Quebec. Estimar de pouso aos 1850, terminal Fortaleza, 1830, copiado. Oxanã 6330, acione identificação, dessa via chegada Mari para o nível 060, ajuste 10019. Após o Pabob, está autorizado para o de ITAP. Após o Pabob, boa tarde, eu estou aqui, 4076, do grupo. Do canto 076, boa tarde, está aqui em Alfa, chamei de Juliette. Alfa, Juliette, hoje, 4076. Oxanã 6330, está autorizado manter a presente velocidade, informe caso necessário a redução. Oxanã 6356, localizador, pista 10. Oxanã 6356, complete a sinal e chame a Torre Salvador, 1895. 295, Oxanã 6356. Torre Salvador, Oxanã 6356, LS, pista 10. Oxanã 6356, tráfego web status final do 10. Informo Robson 44, posição de 11 horas, afastado 2 milhas do eixo de decolagem da 10, vertical de Lauro de Freitas. Não interfere com a aproximação. Autorizado pouso, pistão 10, vento é 180 graus, 1 no 9, o ajuste do altímetro 0 no 9. Repouso autorizado, pista 10, 1019, ajuste ciente do traço, Oceania 6356, obrigado, senhor. 64, 2 horas e 13 minutos, senhor, para mim, alternado Salvador, POB de 134. Bom, 2064, taxa autorizada via parte Índia, ponto de espera Torre 1, 98, decimal 95, ajuste 1019, meu voo. 19, parte Índia, ponto de espera 1895, voo 964. 1019, reporte unidade descida. 2743, informe sua indicada. Na descida vai por enquanto 200 graus, na descida 2,4 graus. Quando no ideal de descida, mantenha 2109, é o número 3 na aproximação, reporte quando para descida. Via para 2000 pés, ajuste 10019, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Após o TAP, via para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, ILS, é o certo. Oceania 6330, desça para 4000 pés, ajuste 10019. 4339, para descer. 2743, desça inicialmente ao nível de voo 130. Autorizado, Salvador, Azul 41144, posição 3, para a cidade de Saramento. Autorizado, chame o táxi, Azul 41144. Autorizado, chamar para o táxi, Azul 41144. Bianchi Romeu Delta, na escuta? Azul, escuta, senhor. Condição de afastar 3 milhas rumo ao norte, a aeronave vai decolar da 1-0 com curva à esquerda. Como o senhor mandar, se quiser eu posso retornar também aqui já no sentido 1-7 pela estrada do curso, senhor. Não há necessidade, se permanecer afastado mais 3 milhas da presente posição no rumo ao norte, pode permanecer e após retornar para o setor de sobrevoo. É, o sobrevoo acabou, senhor. Faça agora o que o senhor mandar. Eu quero pousar pela 1-7, mas como você determinar? Ciente, autorizado então sobrevoo linha da estrada do coco, reporte girando base final da 1-7. Reporte da girando base da 1-7, senhor. Obrigado. Voo 1864, autorizado, decolagem pista 10, o vento 200 graus 119, o ajuste altímetro 10019. Esse ano voo 1864, pista 10. Azul 2743, está autorizado uma centena informo que irá seguir tráfego, posição 10 horas, 10 milhas, rumo nordeste, um Airbus 318, passando nível 090 em descida. Tem o tráfego à vista e desce para uma certeza, mas os dois descem para cima. Aguarde, confirmando, autorizado. Mantendo o eixo no 028 livre. Mantendo o eixo livre, estou retornando pela linha da estrada do pouco, senhor. Sua escuta permanente. Voo no 864. Informa o tráfego helicóptero 500 pés, já manter sobre o voo pedágio. Mantenha a proa de decolagem até 2 mil pés após a esquerda sair da Puca, já Maracaju. Controle 120, decimal 80. Gente, mantém a proa. Puca, já Maracaju após 2 mil. É o que manda o perfil. Chama o controle agora 208, 864. 7. 864, na sua escuta, controle. Boa tarde, Pucajama, Maracaju. Bom, 864, contato radar na decolagem, que vai vir sair da PUC para o nível 350. E a PUC para o 350, 864. 2743, desce para o nível de voo 080. Desce 80, 2743. Autorizado Duna, Oxané 6330, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2000, Duna na pro, Oxané 6330. Salvador, Grande, good morning, Azul 2740. Azul 2740, send back for copy. Prepare, call the departure. Okay, possible coordination flight level 130. Okay, I'll request the flight level, send by. Send by. Para o Pax 4144, estou com dois abordos, 110, casa Ribeirão Preto, 3 horas de voo. 4114, gerência de Índia, você dispara a torre 1, 1, 8, 9, 5, ajustando 0, 9, bom voo. Livra direita, 4, chama a torre, 3, 2, 9, 5, 4, 5, 4, 1, 4, 4. Paulo Salvador, é o Monte Chané. Chané 6330, autorizado em LF, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado em LF 6330. Azul 2743, para nível 060. 060-2743. Papá Romeu, Juliette Bravo Sierra. Confirma, continua a aproximação 1-0, ou cancela e prossegue 1-7. Vai para 1-0, Juliette Bravo Sierra. 7, Juliette Bravo Sierra, informa o tráfego à esquerda, posição 11 horas, mantendo sobrevoo vertical do pedágio, estrada do Coco, BA-099. Não interfere com a aproximação para 1-0. Autorizado pouso de som 0, venta 190 graus 109, o ajuste é altímetro 0119. Autorizado pouso na 10, Juliette Bravo Sierra, está atento ao tráfego. Yankee Romeo Delta na escuta? Yankee Romeo Delta na escuta, senhor. Visual com tráfego na final da 10. Visual, senhor. É um Learjet 45. Sou visual, senhor. Certo. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde, Azul 4144, Azul 2743, curva à direita, proa 040, limite é o lock. Direita, proa 40, limitado ao lock, o Azul. Acione identificação, deu essa via, chegada a Mário para o nível 050, ajuste 1019. 19, Mário da 3804 para 050. Pode dar uma posição? Negativo, mantém o perfil da chegada. Ah, ok. Google 743 para interceptar, curve à direita, proa 070. Desça para 2.000 pés, ajuste 1019, está autorizado em MS, não pode estabilizar. Provando à direita, 070 para interceptar, e 19, 10.000, está valendo estabilizado. 4, autorizado a linha, mantém posto no 0. A linha mantém posto no 0, viu, está abrindo o capital. Na frequência 12545, secundário 1268. 2545, 26. Azul 10, até Taubaté. 5142, transponder, controle 120, decimal 8. Frente, estamos autorizando Guarulhos, envio 360, via Azul 10, decola 10, com curva direita, da El, Leda, Montila. 5142, transponder, controle 1208, estamos na ponte 10, o gol 2067. 067, correto, se você for fechar o estacionamento. Amarelo, 2067, gol. Solo 29, libere a direita, confirma o pátio. Vai pra ele, está libera a direita. Solo 1211, bilhete do ACR. Romeu November, Oscar Whisky, parte pista vida qual? Whisky para Jequié, nível 065, decolagem da 17, curvecia da via corredor forte, inscrito no meu pé para liberação do controle. Transponder 5127, controle 120, decimal 8. Whisky da 1028, livre. O eixo livre, senhor. Azul 4144, informa o tráfego do helicóptero Robson 44, efetuando o pouso, Grupo Zulu, 2 milhas afastadas do eixo de decolagem da 1-0. Autorizado decolagem da 1-0, vento é 1,80 graus 1-0 nós e o ajuste do altímetro 1-0 no 9. Decolagem autorizada, ajuste 1-0 no 9, ajuste 4144. 060, vai a mar, arrival, 0109. Alfa, mantenha antes da Juliette. Oito, decimal, 95. Vai agora, 356, 330, uma boa tarde, senhor. Confirme de level 060. Correct, 060. 6330, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Decolado aos 3-2, chame controle no 20-80. Controle no 20-80, azul 4144, obrigado, uma boa tarde. Oxinema é 330, autorizado pouso pistão no 0, vento é 200-08 nós, o ajuste do altímetro no 0 no 9. 319, pouso autorizado, Oxinema 6330. 4144, contato radar na decolagem, sul para o voo 360, via saída árvore, transição elétrica. 360, saída árvore, transição elétrica, azul 4144. Retaguarda, autorizado pushback para o Oceania 62 ou no 3? 7. Eu estou responder 5127. Autoriza a linha aqui, Romeu Delta, voltar para a linha deixada pouco, senhor. Negativo. Mantenha o afastamento rumo norte, afaste 4 milhas do eixo. Mantendo rumo norte, senhor. Então. Azul 4743, azul 2743, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, azul, boa tarde. Azul 2743, estabilizado em ILS. Azul 2743, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarde autorização. Direto para você, Quebec, Torre 1, 9, 95. Romeo Delta, mantenha o presente setor aguardando instruções para retornar ao setor de sobrevoo. Mantendo o setor para regressar. Oceano 6330, Solos 34, IDBR próxima à direita via Foxtrot, chame Solo no 211. Virando à direita, Solos 21.630, Azul 2743, informa o tráfego Romeu 44, helicóptero mantendo o setor norte, posição de 10 horas, afastado 5 milhas do eixo de decolagem da 10, não interfere. Positivo. Estabilizado, trem baixo e visual. Azul 2743, autorizado por 1-0, 2190 graus, 1-0 mais, o ajuste do altímetro 1-0 no norte. Sente autorizado por 1-0. Zero, aguarde, vou 2067. Pode não, 2067. Visual com a TR da Trip na a TR da Azul na final da 10? Já visual, senhor. 26, formação Mike, mantém o 90. 9095, ajuste no 0, o 9 movou. Autorizado, e aí? Bate aí. Centro Azul 2926, acione identificação. Está autorizado a chegada, Mari. Vou na proa de Mari, ajuste o altímetro 1019, chame no ideal de descida. Hoje, proa de Mari, chamará no ideal de descida. Azul 4089, abaixo, cópia. Vou coordenar agora com o controle. Azul 2926, troca o código transponder para 0256. 0256, trocando agora. Meia 330, CDF, são 62. Azul 4089, eu falo. Informe que a antiga subida para a 44 era da Eolinda Videv. Mas devido à inexistência desse fixo, a gente tem coordenado todas as subidas para a ferrovia. Vai ser aguardar mais alguns instantes para a cópia completa. Solo, Salvador, Azul 2743 e Copia. Azul 2743, Kilo 43, posição 3, Romeu, atente ao sinalizador. Kilo 43, 3, Romeu, Carapé, 2743. Como o senhor mandar? Direto 45, reporte no solo controlado, evitando sobrevoo de viaturas e aeronaves. Yankee Romeo Delta, vento é 180 graus, 08 nós, ajuste o altímetro no 0 no 9. Reporte solo controlado. Então, segue direto por 45, informará na condição do fato sem interferir. Reportará aí, solo controlado. Janela 6213, ponto espera da décima. Janela 6213, ponto espera da décima. Janela 6213, autorizado ali e manter pistão no zero. Janela 6213, 6213. Autorizado via Patinga, postura de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1009, Mongol. 29, autorizado, taxa via Patinga, ponto espera 2895, Mongol 2067, obrigado, um bom dia. Azul, considera 89, cópia. Azul, considera 89, cópia. Para Vitória, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Euleda, após Leda direto seguro, capítulo 44. 5162 transponder, controle 120 decimal 8. Azul 089 correto, transmissão para puxar o aquecimento. 2, 7, 1, 8. Recife 2009 agora, fórum 288, azul 4144, desvado, nova tarde. Antro 81, 682, speed 2209. Fechou 09, Antro 81, aceita. Azul 2926, autorizado, está presente no atleta e TAP. Diga ITAP, o azul 2, não tem jeito. Tokyo 740, position for Lima, April number 3, request push back 3. Affirmative, coming ready for taxi 0740. Roger. November, Alaska, autorizado a e decolar pistão 7, 22.00 graus 109, 8.0099. Boa tarde, gol 2067, ponto espera no zero, pronto. 2067, mantém o ponto de espera do no zero. Vou manter o ponto de espera, 2067. 3216, clear, ILS final approach, runway 10, descend to 2016, espera 1019, report Fabric. 2016, 19, aí o report Fabric, 3216. Quatro estabilizado, ILS, visual 10. 3804, chama agora a torre 118, decimal 95. Você com a torre, então 3804, boa tarde. Janela 2-3, decolar 242, controle 1208. 1208, janela 6213. Eu acho que eu ia confirmar, inicia? Delta 3804, final da 10 visual. Delta 3804, continue a aproximação aguardando autorização de pouso, informa o tráfego de pequeno porte decolando pistão 7. Tá positivo, tá uma milha por cima ainda, tá 3804, tá aguardando. 38-04. Autorizado, pouso de 0, 21-90 graus 089 nós, o ajuste de altímetro no 019. 319, pouso autorizado 10 da 3804. 2740, for taxi I have 690. On board 0230, Salvador Alternation. Lucio 740, taxi approved by Avron 3 and the name from taxiway India. At holding point, code tower 118-95, altimeter 1019. Have a good flight. Okay, taxi approved via info number 3, taxi India, runway 4 to runway 10. Salvador Tower, 118-95, altimeter 740, bye, have a nice day. Localize the last taxiway, turn 3216. Turn 3216, contact Mount Tower, 118-95. 118-95, so long. Taxi approved, via Mount Tower, good morning, turn 3216. Continue approach, wait for landing clearance, turn 3216. Continue, turn 3216. Tem condições visuais, vamos no prédio do corredor Axé, reporte passando fora da barra. Reportar, passando farol da barra, 9 graus do uísque. Direita no 211, solo aos 4 meses. 211, obrigado. Voltando, 3204. 3204, táxi de Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, 3204. Autorizado, 3216, clear to land runway 10. The wind is 190 degrees, 90 knots, and altimeter setting 1019. Clear landing runway 10, 1019, and 3216. Salvador, bom dia, boa tarde, voo 1867, cliente da Mike para autorização Brasília. Boa noite, 67, boa tarde, Brasília, nível 360. Decola 10, curva direita, subida Árvore Elefa, via Upper Blue 17. 5166, responder, controle 120, decimal 8. Ciência, pesado, Brasília, nível 380, via Upper Blue 17. Decola 10, primeira curva direita, Árvore Elefa. 5166, responder, controle 208, gol 1867. Boa noite, 67, correto. Transfer para o Chileg, estacionamento. Bem, obrigado. 2006 está autorizado a final do procedimento ILS XP, questão 10, desça para 2100, altímetro 0019, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés, o ajuste no 0019, formará estabilizado o azul 2926. Previsão para o gol 2067. O gol 2067 alinhar e manter pistola 0. Alinha e manter a 0, gol 2067. 3216, on the ground at 48, next right, via taxiway Foxtrot, then call ground 121, small 1. Right, Foxtrot 121, 9, 5. 121, decimal 1. 121, 4. Salvador Tower, Azul 2740. Azul 2740, maintain holding point runway 10. Maintain holding point runway 10, 2740. Salvador, boa tarde, SAM 3216. SAM 3216, boa tarde, SAC, Alfa Juliette, 03. Alfa Juliette, 03. 133, decimal 2. Chamando agora 251, 13325, achando em 6203. Voo 2067, autorizado a decolagem de Suma 0, VT190, grau 099, do ajuste do altitude Suma 0 no mar. 1099, autorizado a decolagem de Suma 0, voo 2067. Estabilizado Azul 2926. Azul 2926, chama agora a torre 118, decimal 95. 295. Papa Romeo Novembro, Oscar Whisky, está autorizado a ascensão nível de voo 065, quando possível estimado para pouso. Gente, autorizado 065, retorna instante com estimado de pouso no Novembro Oscar Whisky. 26 estabilizado, né, Alianço? Azul 2936, autorizado, pouso de turno 0, vento é 190 graus 089, ajustou o altímetro no 0, no 9. 09, autorizado, pouso de turno 0. Nível 360, via para o Zulu no 0, por baixo, para o Zulu no meio, Belo Horizonte, após conforme, decola da 10, na Dael, Leda, Motiva, 5154, transponder 1208, controle, OTAN 3605. 3605, correto, transporte para o pushback acionamento. Gostaríamos, vereador. Estacionamento no 1-1-3-6-0-5. Então, 1-1-3-0-5. Está iniciando a reportagem, obrigado. Novembro Aço, Isso, estima GQA 1700. Obrigado. Você passa uma mensagem? Tem uma mensagem para o controle do Salvador, a nave que chamou. Novembro Aço, Isso, estima GQA 1700. assistente. Copiado, Sumato Pouso 1700, Papa Romeu 90, Oscar Whisky, da presença autorizado, vá direto no GQE. Oscar Whisky, direto GQE. Muito obrigado, seu bom trabalho. Azul 2740, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Azul 2740. Salvador é o Azul 2926, muito boa tarde. 2926, boa tarde. Taxi Alfa, quilo pat 3, posição indicada 3 Lima. Alfa, quilo pat 3, para 3 Lima, 2926. Muito obrigado, bom trabalho. Corrigindo, Azul 4 Lima, posição. 4 Lima, tá. Obrigado. Ponto de espera, Torre 1, 1895, ajuste 909, bom voo. 19, Pátio Índia, ponto de espera, 1895, muito obrigado, bom final de semana. Azul 2740, clear to take off runway 10, the wind is 180 degrees, 09 knots, assume to the same 1019. Salvador, boa tarde, Alfa Ferido 2230, transfere, cliente da Mike, no ideal de descida. Alfa Ferido 2230? Afirmativo, transfere, então cliente da Mike, no ideal de descida. Alfa Ferido 2230, desça via chegada MAN para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 019. 19 autorizada descida via até 5000 AMAN, o 2230. Certo, passarei 2230, acende. Capitão. Patrão, levou 2067, pode voar, bate, vá. 2, Azul 2740, Airborne 58, approach control frequency 120.80. 120.80, by heaven as 8. Voo 1867, switchback, acionamento, posição 7. Você é autorizado a chamar o táxi, voo 1867. Continuando com a sua fazer simulação de aeronave do site. Autorizado a chamar táxi. Via quando do parto em flight level 130-2740. Via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1, no 1995, hoje o chão 0, no 9, bom voo. Decolado ao 02, controle no 208. 208, boa. Controle, muito boa tarde, 3605 da TAM, decolado na Cisco. 3605, contato com a TAM na decolagem, supa, via saída da El Transição Motiva para o nível de voo 360. Subindo via da El Motiva 360, quando possível, lendo, senhor. Azul 2, 408 e 9, o chefe autorizado via Pátio Índia, ponto de espera.